Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Levante sua voz e declare que Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Oh, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Suas vozes. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Seus olhos estão sobre mim. alturas esta manhã. Quando trouxeram as suas asas para subir como águias às alturas, não me canso